decolagem autorizada, voo 9434. Voo 9173, autorizado, chame táxi. Maria, 9173. Salvador, 3-8 no 6. 3-8 no 6, ajuste no 0, 1-3. Uso autorizado, sistema 0, vento 1-1-0 graus, 9-9. Livre pouso na 1-0, 3-8, 1-6. Voo 9434, decolado 4-4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9434, 1700 na Arbor 1. Gol 9434, contato radar do colégio, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, gol 9434. Gol 1173, para o táxi, 1-8-4, abordo, 4-6, até Megalhão. Gol 1173, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 0, via táxi para Índia. Ponto de espera, chame torre 1-1-8-95, ajuste no 0, no 3, agora um bom voo. Via Índia, 295.0, CNH 1093, gol 1173. Salvador, bom dia, 3098 com a informação ECO. 3098, a sua identificação, da presente está autorizado o voo Serra Vitor 368 para o procedimento aeronave, desce para 4 mil pés, ajuste 1093. 4.093, Serra Vitor 068, Santo, 9098. 8 direto, o 9098? Usar a Serra Vitor 366, o Santo 3998. Obrigado, boa noite. Alfa Juliette, portão 08. Sou 9434, chave Recife, na frequência 126, decimal 0, alternando 28, decimal 8. 360288, gol 9434, bom dia. Controle Salvador, gol 9173, decorado. 1173, contato radar, decolagem suba via, saída da EL para o nível 360. Via 360, da EL, gol 9173. 9098, desça para 2500 PS, reporte estabilizado. Ajuste 1004. 1004, diga. Autoriza voar morte, vada presente? Somente autorizado Leda. Voo 973. Voo 973, o centro autorizou voar por base. Por base, voo 973, é. Autorizado Curitiba, via Pernambuco 21, nível 400. Perfil de saída Arborulo, após posição Elefa, Após ela, por favor, posição Nítibo, onde intercepto o eixo da Aerovia e segue com força. Transponder 5452, frequência do controle Salvador, 120.8. Ok, aprovado 400 para Curitiba, decola na área por 1. Após Zelefa, Nítibo, aí com o plano de voo, sendo 5452 e o controle 208. Voo 9401 no correto, 43, chame pronto para o SPEC, finalmente. Completa final do procedimento, as neves, chame tudo. Meu Charlie Alfa Tango, boa noite, prossiga. Charlie Alfa Tango, aguarde copy, ainda não postou a notificação, poderia confirmar o horário? Salvador, bom dia, você é 9098, final da 90, baixar trabalho. Confirma se decolaria a partir da Bata já direto com o Pro Nordeste. Oi, faz. 9093, ele pulso, 90, você é 9098. Papa Romeo Charlie Alfa Tango Copia. Autorizado para Sierra Juliette November Yankee, 1.000 pés de altitude. Decolagem a partir da interseção Papá em coordenação com a torre, com o Pro Nordeste, para prosseguir corredor forte. Transponder 0170, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Só me confirme POB autonomia alternativa. Para o acionamento de colagem, chame a torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3, morro. Solo aos 05 direito, 121, decimal 9, só. 19, obrigado, sim. 909. Então 9098, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4, portão 9098. Tatiane, chame pronto para decolagem, Tatiane, volta. Alô, 1-8-1. 1-8 no 1, informação eco, copia Porto Alegre nível 340. Eco copia, sim, André. 1-8 no 1, autorizado para Porto Alegre, via Pêrdulo 2-1, após conforme plano de voo, nível 340. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa voa posição Nítibo, onde intercepta este aerovio e segue conforme. Transponder 5454, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 640, Porto Alegre, decola na Arco, transição Elefa, após 2700, 4, tomando controle após 1208. 1-8-1, apenas confirmando o perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa. Arbor 1, Elefa, 1-8-1. Correto, passe 3, chame branco. Tá bom. Informar aí, apagou a luz aqui do passe 3, ok? Toda a iluminação do passe 3 aqui tá apagando. Tem esse contato na empresa. Passamos por volta do parque da Terra Papai, ponte para decolagem. Passando, o trilhão de decolagem da Papá, tentando subir Papá, com proa norte, sentido corredor forte. Vento 1, 00 graus, 9 nós. Trilhão de decolagem da Papá, proa norte. Estamos decolado ao Zuno 1, todo o corredor forte, aguarde transferência, tá aqui. Todo o corredor aguarde a transferência, tá? Já passamos, da presente, chame o controle em 12080. 208, Tango. São Eco, copia Guarulhos, nível 360. Autorizado para Guarulhos, via perdão 190 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5464, frequência do controle Salvador, 120.8. Entrado Guarulhos, você procurou 120, Salvador, 120, Lindo da Elda e da Mótiva, curva direita com a decolagem, você procurou 05464, transponder 208, controle Salvador. Gol no 161 no correto, portão 9, chame pronto, espécie. Passando, não copiou a instrução, controle. 510 litoral norte, ponto de lado de pouso. É, manter o número 7 estimando o pouso para mais 1 ou 5 minutos. 941, solicita pushback acionamento na faixa 3, posição 5. Voo 9401, autorizado, chame o táxi. Chame o táxi. Reporte na 20. Reporte na 20, Matheus. Go 9399, good morning. Cleared to Sierra Bravo, Mike Golf, flight level 400 via Upper Zulu 21 after following your flight plan route. Arbor 1 departure and the left transition. Runway 4 takeoff, runway 10, right turn after takeoff. Call code 5461, Salvador approach control frequency 120.8. Departure. runway 10 off the decoff and right, it's clock 5461, control 120.8. Go 9399, Abo 1 departure and the left transition. Abo 1 departure, the left transition, 9399. Go 9399, we're back to correct, paper number 3, report 2047, pushback. Welcome. Para o táxi voo 9401 com 76, bordo, 4 horas e meia, alternando Campinas. Voo 9401, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia. Em ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 013, um bom voo. Ok, ajustado no 013, segue táxi via Pátio 1, Índia 2895, bom dia 994. 1 November, a sua identificação, agora é passando de descida, confirmando o transporte de inferno. Lua November, descida, critério, solicitar espaço aéreo bom, passa para a frequência livre e chama a Salvador a 40 milhas. No momento não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Oi, bom dia, voo 994 do Ono, 9401.000. 21 milhão, será pra cá. E manter, estou no zero. Aqui autorizado o ingresso e posição, aguardando alinhado ao 9404. Low 9399, aproveite e estará dando pushback, vai para o Hotwire 45. Depois, para o Hotwire 399. Tomando o gol 1-1-8-1-1. Gol 1-8-1-1, no número 2 no setor, na minha escuta aguardando. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 10 graus, 9 mais. Autorizado decolagem 019401. Decolado 24, chama o controle 1208, Loreal. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, voo 9401. Voo 9401, está sob contato radar, suba para nível de voo 400, da presente direto elétrica. Da presente elétrica. Mais uma vez em 121 decimal 9. Vai tentar. 9399, taxi 58 on board, 4 hours, 48 minutes, view time, alternate views, Serra Bravo, Kilo, Papá. Gol 9399, aproveite taxi until holding point runway 10, vai aí para o number 1, taxiway India, Holding point, contact the tower 118.95, QNH 1013. QNH 1013, clear text, straight ahead, Bravo 1, India, tower 118.95. 9399, could you confirm people on board? We have 58 on board. Roger, 58. Bono 811, autoridade sanitária. Salvador, da 3601, autorização São Paulo, tem que dar para o Brasil. TAM 3601, autorizado para Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5465, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. TAM 3601 para São Paulo, cidade da AEL, Leda Motiva, 5467, controle 120, decimal 8, controladamente para direita. Primeira aerovia vai ser capítulo 190. TAM 3601, no correto, remoto no 4, chame pronto para estiver funcionamento. Alô, Salvador, bom dia, tá? 3171, no paciente da Eco, autorização, Guarulhos. TAM 3171, no bom dia, informação agora em curso Foxtrot, ajuste 10 no 3. Guarulhos autorizado, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da AEL, Leda Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5475, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 320, Pará. É, Guarulhos. Dentro do plano, decola na AEL, Leda Motiva, com curva direita, pêndulo 10, Taubaté. 5475, Transponder 1208, controle. TAM 3171. TAM 3171, no portão 7, chame para o TB, acionamento. TAM 3171. For 9399, approaching hold charge 10810, we are ready. 9399, clear to line up and take off, runway 10, winds 120 degrees, 8 knots. Go, 9399, clear for takeoff, runway 10. Para o taxo 1811, estamos com 103 a bordo, fora da alterna, Floripa. 1811, confirmando POB 73. Autorizado táxi para ponto de espera Pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia. Em ponto de espera, chame torre 1118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio 1, Índia, com a torre 295, Tan 3171 na escuta? Foi recebido uma CHG de mudança de nível para o 280, por fim? Ah, negativo, senhorita. Mantenho o 330 positivo. Gente, o TAM 3171. Obrigado. The company's on departure, climb flight level 400, flight direct Elephant intersection. 9399 levels 400, flight direct to Elephant. Ok, só um instante então, nova coordenação com o centro para 280. Obrigado. Salvador, bom dia, 9098, formação Foxtrot. Então 9098, bom dia, um minuto, cópia, prepara a saída Momo, transmissão Froti. Momo Froti, na sua escuta, 9098. Você tem ciência do local de pistão no 735 fechado? Pistão no 735 fechado, de 0400 Zulu até 0700 Zulu. Prossegue via rotatória e gira base para o 10 da torre, prossegue para a longa final da 10 da presente. Antônio, 120 graus, 7 mais. Ainda guardou no 0, gol no 8, gol no 1. November, conta o visual que está funcionando agora. Não, não, não, não, não, não, não. 011. Argentina 1911, 1 minute to copy. 1-2401, a partir de 0400 até 0700, de 24 até o dia 2 de fevereiro, diariamente. Copia? Copia, 9098. Autorizado para Fortaleza, via Pêndulo 19, após conforme plano de voo, nível 310. Perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda após decolagem. Transponder 5462, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado 310, conforme rota, Pêndulo 19, aerovia, Momo Froti, 5462, 1208, ao controle, 9098. Então 9098 correto, portão 4, chama o trânsito, espera o funcionamento. Chamamos, obrigado. Então 3171 na escuta. Rodrigo, boa noite, boa noite, boa. Não foi compreendido. Poderia confirmar para o Gol no 8 no 1, senhorita? Gol no 8 no 1, boa noite. Está sob contato com a DAC 340. Após 2 mil pés, veio direto, Elefa. Grato. Após 2 mil, pro de Elefa. Agora sim entendido. Gol no 8 no 1. Está relacionado no controle? Está em confirme seu POB. Prossiga pelo litoral norte. Reporta ingressando no corredor Interlagos. Senhor está ciente que a pista 1735 Zulu. Só informação, o governo tem recebido intensidade 1. É, já reportou o BLB, 1 a bordo, está ciente do nosso helicóptero, vai direto para o Pátio Tabata. Então Interlagos vai reportar o Pátio Tabata. Gente, confirme a altimetria. 1 0 no 3. Foxtrot não receba o módulo de Charlie e transponda o Alfa somente primário. Mantenha um no mil pés e ajuste no 0 no 3. For 63, Salvador Approach Control Frequency 120.8. Alpha Echo Lima, Transition Lima, India, Mike Echo Delta, Sierra Golf Romeo, Golf 4, Fox 4, and 120.8. Dael Departure, Delta Alpha Echo Lima Departure, Leda Position, Lima Echo Delta Alpha Position, FT Porto Seguro, Sierra Golf Romeo. Dael Limit, Transition, Sierra Golf Romeo, 1-1-0. Leda Transition, Lima Echo Delta Alpha. Lima Echo Delta Alpha Transition, 1-1-0, sorry. Attention 1-9-1-0, read back correct, gate 1-1, report ready for a setup and pushback. Here you are, read for a setup and pushback, 1-1-1-1. Gol no 161, aguarde para início do push, aeronave deve estar autorizado na remota no 4, na minha escuta aguardando. Alfa Tranco desça para 500 pés, ajuste no 013. 500 pés, no 013, tá. Sessão 3601, com 148 a bordo, 3 horas e 36, Galeão. Sessão 3601, autorizado táxi para ponto de espera, pistão 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Obrigado, pátio Índia, 1895, olá, 10 no 3, bom trabalho a todos, Sessão 3601. Então, 3171, aguarde o número 2 na solicitação. Não me escuta, por gentileza. Vale a fazer um chame torre 118, decimal 95. Tô no pátio principal, na minha escuta aguardando. Sim. Tá, 371. Aí, Salvador, Papa Roberto, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, boa noite. Voltando a linha do litoral, mantendo o setor norte sem interferir com o eixo de decolagem da 1-0. Siga na estrada do Cuco, reporte através norte, Torre Salvador. Possível, abandonar a linha do litoral, na vertical da estrada do Cuco, reporte através norte, então. Eco Zulu Novembro, solo 40. Livre à direita e chame solo. 121, decimal 90. Faltamos Eco Zulu Novembro, boa noite. Autorizado táxi via Alfa Juliette, contorno pátio, Lima, Mike e Quebec, na Quebec e a torre 118.95. Ah, aí, quero dar. Salvador, é o SAM 389, correção. É o 3601, ponte Vera pronto. 3601, nem manteve, estou no zero. Ali mantém não, no 0, SAM 3601.